passinho da águia. Vai no passinho da águia. A águia dourada. Vai no passinho e treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia. A águia dourada. DJ Wagner WS e Ferreirinha, eles que vão agitar no show do Águia. Esse é o novo Águia, Águia Dourada. Veio pra ficar e agora vai detonar. Vamos se preparar pra fazer um passinho do Águia Dourada, Dourada. Faz o passinho. Vai no passinho e treme, treme no passinho da Águia. Vai no passinho da Águia. Águia Dourada. Vai no passinho e treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia. Águia dourada. Assim. Assim. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco e Isabelense. Como é que é? Assim. E treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia. Águia dourada. Vai no passinho. E treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia. Águia dourada. DJ Wagner WS e Ferreirinha, eles que vão agitar no show do Águia. Esse é o novo Águia, Águia Dourada. Veio pra ficar e agora vai detonar. Vamos se preparar pra fazer um passinho do Águia Dourada, Dourada. Faz o passinho. Vai no passinho e treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia. Águia Dourada. Vai no passinho e treme, treme no passinho da águia. Vai no passinho da águia.